me como um rio vivo que corre livre para alimentar aqueles que precisam de um motivo para aprender a amar e partilhar. O mundo de hoje grita e chora, cheio de dor, de ódio, das guerras. Chama por ti, pois já sem demora, constrói novos céus, constrói nova terra. E tu vais conseguir transformar, porque és voluntário do amor profundo. Faz a essência da vida brotar. Não, não te conformes com o mundo. E tu vais conseguir transformar, porque és voluntário do amor fecundo. Faz a essência da vida brotar. Não, não te conformes com o mundo. Porque és bom e sabes o que fazes, porque és forte e sabes para onde vais. Ajuda os homens a fazer as pazes e comungar o bem com os demais. Mostra o teu brilho ao mundo, abraça os homens à tua maneira. Move a paz a cada segundo, faz dos pulsos a tua bandeira. E tu vais conseguir transformar, porque és voluntário do amor fecundo. Faz a essência da vida brotar, não te conformes com o mundo. E tu vais conseguir transformar, porque és voluntário do amor fecundo. Faz a essência da vida brotar, não, não te conformes com o mundo.